Panorama Agrícola para 8 de abril de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de sexta-feira, 8 de abril, de Lua Nova. O ditado de hoje é: a oportunidade é como o nascer do sol. Se você espera demais, vai perdê-la. Confira as atrações de hoje do Panorama Agrícola. Seminário Florestal em Curitibanos, sucos antioxidantes e educação ambiental no Santa Catarina Rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Mergulhe por meio minuto em água fervente 4 ramos de manjericão. Em seguida, mergulhe os ramos em água fria e, após, retire todo o excesso de água. Bata no liquidificador com 100 ml de azeite até que a mistura fique homogênea. Passe a mistura por uma peneira bem fina e está pronta uma deliciosa pasta que pode ser servida com torradas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com Gilmar Dalla Maria, gerente da EPAGRE em Curitibanos. O assunto é o primeiro seminário regional florestal. Gilmar, quando ocorre esse seminário e quais são os principais assuntos em destaque? Olha, nós estamos realizando esse seminário no dia 14 de abril, aqui em Curitibanos, no auditório da Universidade do Contestado. E, na verdade, assim, ó, esse seminário tem muito a ver com o nosso campo experimental, que a gente está terminando de instalar aqui em Curitibanos, em parceria com a UFSC e com a Embrapa, né? E como a gente sabe que os experimentos demoram algum tempo para apresentar resultados, a gente está aproveitando a presença dos pesquisadores da Embrapa aqui na nossa região, eles que estão instalando e que vão conduzir os experimentos, para fazer essas palestras. Quer dizer, é uma maneira que a gente está vendo como interessante de trazer o conhecimento que a Embrapa tem na área florestal aqui para a região, que é a região, vamos dizer assim, que tem o reflorestamento ou a produção de madeira como a principal vocação nossa, né? A vocação da região. Gilmar Dalla Maria, da Gerência Regional da EPAGRE em Curitibanos. Como se comporta esse mercado florestal aí na região? Olha, você sabe que o mercado florestal, que inclusive nós temos uma palestra aqui que é bem direcionada para isso, e a gente observa que hoje é um tema que interessa muito as pessoas que estão na atividade, até porque o mercado não está bem, né? Todo mundo sabe que o dólar muito baixo, né? Normalmente o mercado de madeiras acompanha a cotação do dólar, porque quase todos os produtos produzidos aqui são destinados à exportação. Então hoje, o mercado de madeiras, vou dizer assim, a atividade florestal, ela é uma preocupação para quem está atuando, né? Em função do preço que os compradores, que as indústrias estão pagando pela madeira. Por isso que a gente está trazendo, né, uma palestra nesse sentido, para que os produtores e as pessoas ligadas ao setor possam ficar sabendo um pouquinho mais sobre esse tema, como é que está o mercado e qual é a perspectiva, né, futura dessa atividade. Mas, assim, pelo que se tem conversado com pessoas ligadas ao setor, é uma questão muito ligada ao câmbio. Mas não há nenhum indicativo de que a atividade não continue rendável e não seja uma excelente opção de renda, né, para as propriedades rurais. Gilmar, e para quem quiser participar desse primeiro seminário regional florestal, como se dão as inscrições? Bom, nós vamos estar fazendo as inscrições no início do dia 14, né? Eu já quero antecipar que esse seminário é um seminário voltado, sim, mais para um público universitário. Nós estamos focando muitos convites em cima de estudantes de universidades ligadas ao setor rural, que presente aqui em Curitibanos já, né, através da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, e da Universidade do Contestado. Estamos estendendo esse convite também ao UDESC, aqui vizinha, né? E para técnicos da IPAGRE também, todos já estão convidados, né? A gente já sabe que muitos ligados ao setor florestal vão estar presentes aqui, e aos reflorestadores, aos produtores ligados ao setor florestal aqui da região, né? Nós coordenamos aqui em Curitibanos um fomento florestal da empresa Bernec, que está se instalando aqui, que deve entrar em funcionamento já na metade desse ano, em um investimento de quase meio bilhão de reais. E essas pessoas que são integrantes desse fomento vão estar participando do seminário. Nós estamos contando quase como certo um público entre 300 a 400 pessoas. Perfeito. Primeiro o Seminário Regional Florestal, 14 de abril, na Universidade do Contestado, campus Curitibanos. Uma realização e organização aí da IPAGRE, Embrapa Florestas e Universidade Federal de Santa Catarina. Gilmar Dalla Maria, da Gerência Regional da IPAGRE em Curitibanos, muito obrigado pelas suas informações. Tá legal. Obrigado a vocês também. Agradeço a oportunidade de divulgação desse evento. Até mais. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje vamos falar sobre educação ambiental rural, que apoia processos que favoreçam o desenvolvimento de habilidades, potencialidades e sensibilidades de todas as pessoas envolvidas com o trabalho, entre elas famílias rurais indígenas e suas organizações, professores, alunos, técnicos e parceiros. No atual momento social, pensar e agir sobre competitividade na agricultura familiar, numa perspectiva de sustentabilidade, requer da educação ambiental rural ações para a preservação da vida. Ações previstas pelo Santa Catarina Rural em 6 anos. Sensibilizar 60 mil famílias rurais e 1.600 famílias indígenas. Realizar 570 oficinas de produção de alimentos e saneamento para 10 mil agricultores. Também implantar 100 unidades de referências educativas em produção de alimentos para autoabastecimento, em bioconstruções, também em saneamento ambiental e energia alternativa, isso nas áreas rurais e indígenas. Também estão previstas no Santa Catarina Rural a realização de 600 eventos de arte e educação e 540 viagens educativas. A promoção de seminários estaduais com jovens e agricultores é outra ação do Santa Catarina Rural na área ambiental, além da promoção do Prêmio Pagre Escola Ecologia e o trabalho com 600 escolas no estado sobre educação ambiental. Há também a previsão de ação com jovens rurais, implantação de estratégias de formação em gestão ambiental e empreendedorismo para os jovens rurais, a realização de 60 cursos para esses jovens e a organização de 500 grupos temáticos de jovens em projetos de empreendedorismo e em projetos socioambientais. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Vou logo avisando, pegue papel e caneta. A nutricionista Nilda Figueiredo diz que o organismo humano precisa das vitaminas e minerais que estão presentes nas frutas e vegetais. Na forma de suco, estes nutrientes se concentram, trazendo uma ação desintoxicante, revitalizante, energizante e purificante, ao mesmo tempo que promove a hidratação do corpo de forma natural. A Nilda deixou para você várias receitas de potentes sucos ricos em vitamina C, vitamina A, magnésio e compostos bioativos que estimulam a defesa do organismo, além de prevenir e tratar várias doenças. Pegou o papel e caneta? Então anote a receita do suco vermelho. Junte um tomate orgânico, uma goiaba vermelha, 4 morangos, 4 ameixas vermelhas e bata no liquidificador. Após bater, coe e complete com suco de laranja natural ou suco de limão diluído em água, até completar 2 litros. Este suco é indicado para prevenir o câncer. Quer saber a receita do suco verde que revitaliza as células e promove o bem-estar? Ouça na próxima segunda no Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.